听得到吗？Estamos na fase 0, acionando a identificação, autorizado a chamada da Rádio 1, desça para o nível 050. Autorizo 2454, nós temos identificação, desça para o nível 050, via chegada para o meio do ano. Autorizando a final do ILS, desça para 2013, hoje chama 0B6, informe estabilidade. aí, qual é o número 2 na aproximação azul 2454? Nossa Ferreira completa final em China, Pedro Salvador, 118-95. 8-9-5-4-5-5-5-5. Azul 2454, autorizada a final do ILS, lista para 2013, ajuste na 0-6, informe os publicados. Ok, a 2000, congresso estabilizado, azul 2454-0-6. 720, acione a identificação autorizado descida para 050 via Bandeirinha. Autorizado na Tupá, Tupá 3520. Azul 42454. Azul 2454, configuração lancha, Torre Salvador 1198-95. Central do sistema, já contei isso. Muito boa noite, Azul 2454, transformação final. 2454 avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento no 50 graus, 039, altímetro no 06. Autorizado, pouso no 06. 4 no solo. Corrige, 2454, no solo os 13. Livre à direita, táxi via Alfa Kilo, faz 33 Lima. Alfa Kilo 3 Lima, atenção, escuta. Quem escuta, Torre? Lima, tô forte. Eu fico me vendo que eu tenho 3 metros, no 0-1-6, falando isso comigo, né? No 0-1-6, eu acho que 2-6 é autorizado por trás da cidade, só 3-6, tá? 3, 5, 2, 0. Completa aproximação, chama para Salvador 1-1-8-2-9-5. 2-1-9-5, Salvador, boa noite, C3520, estabilizado ILS. C3520, boa noite, altimetria 05, avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 1, 40, 049. Livre, pouso 0, C3520. Livre à direita, taxa do Zé Alfa de 102. Livre à direita, Alfa de Zé, portão 2, 3. Now 191 here, can you please find left exclusion 10, descent to 2006, connect 1015. Let's go, exclusion 191, we're talking on local vehicles. Traz... Pego 1172, sem identificação, via Dona Iônica, para o nível 050.